Fusca uniforme da cola 50, controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, por isso que pega o uniforme. Controle Salvador, é o Papatango Whisky Tango Uniforme. Papatango Whisky Tango Uniforme, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 170. Sobe conforme subida ao 170, Whisky Tango Uniforme. Tango Whisky Tango Uniforme, da presente voo Jambo. Da presente Jambo, Whisky Tango Uniforme. Que é o TAN 3197 para o táxi com 105, 4 horas, nosso alternado Guarulhos. TAN 3197, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pista Nogueira, no ponto de espera Torre 18, decimal 62, ajuste no 0, 14, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 186, 1014, obrigado. Localizador, voo no 884. Confirme para o controle. Voo no 884, Duna, interceptando o localizador. Voo no 884, complete final, chame a torre no 86. Completa linha F2, 86, voo no 884. Salvador, voo no 884, final ILS X-Ray, voo no 884. 884, continue a aproximação, reporte avistando final no zero. Reporte avistando, 884. 4-0, no zero. Tango Whisky Kilo no caso de falha de comunicações, limite ao QD Mike 120 de cima. Limitado ao QD Mike 120, Whisky Kilo Zulu. 858, desça para 2000 pés, o ajuste na 04, autorizado LS, reporte no localizador. 2000 pés, comunicador, chamaremos no custo 3858. E 400, voo no 884, baixa e travou. No 884, autorizado pouso pista no 0, vento no 90 graus, 4 nós. Pouso pista no 0, vou no 884. 3,25. Tá 3603, já escuta do controle. Prossiga 3603. Chame centro Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 288-133-25. Tá 3858, autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, reposto estabilizado. Chamaremos estabilizados no X-Ray, tá 3858. Shelter Charlie, via Mari, desça para 3000 pés, ajuste na 014. 3000, via Mari, 1014. Terra Hotel. noite, Salvador, boa noite, que eu tá 3197, ponto esperado, 10, pronto. 3197, está visual com o Gol quase à sua frente? Confirmo. Após a passagem dele, será ali manter. Gente, ele ali manter, 10, tá 3197. Passou autorizado o cancelamento para o pouso 97, visual. Negativo, braço de Cristo, mento, isca que ele usou. Para o 3561, informação Vitor, confere, autorizado Brasília, nível 380, Pelotas Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição UFIX. Controle 119.8, aciona 5171. Autorizado do Brasília, nível 380, Pelotas Zulu 17, aerovia da saída UFIX, da saída Gole, transição UFIX. Decola da 10, curva direita, primeira, 198, controle, 5171, transponder, transponder, 5161. Cotejamento correto, chame pronto no portão 09, TAM 3561. Tá pronto, portão 09, 3561. Ciente, solo FAL 57, chame agora o solo em 1219. 219, boa noite, 84. Salvador, boa noite, 84, litro na foto, na 2, boa noite, 84, táxi via Alfa, reportando seu táxi 3GF para ingresso. Alfa, reportando 3GF, boa noite, 84. 09, número 2 na aproximação. 200, número 2, tá no teu Charlie. TAM 3858, interceptando o curso. TAM 3858, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, senhora, até amanhã. Tchau, tchau, tchau, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-4, autorizado ILS, XA, pistão 1-0, reposta estabilizada. Redução para 1-9-0-9, irá seguir tráfego posição 12 horas, 10 milhas, o Airbus 320 com 1-7-0-9. Descendo para 2.000, liberado para o ILS no 0, Serra Hotel Charlie, reduzindo para 190. Esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5167. Ciente autorizado, Recife, nível 330, Perusca 50, aerovia, decola da 10 com curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju. 198 é o controle, 5167 transponder, web 57, quer dizer, 5836. 5836 da web, cotejamento correto, chamo pronto, o spec está na mesma. Chamaremos 36, grato. TAM 3197. TAM 3197, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 380, saiu da EL, Leda PDEV. 380, autoriza, Leda está presente, 3197. Obrigado por ajudar, Elton, 3197. Dael. Oi, tem só me avistando. Trabalhamos no campo. Contato radar, 66 milhas, sudoeste Salvador, vou ir na proa de Mari para iniciar a chegada a Mari, reposta para a descida. Salvador, boa noite, passarei do 2224. Salido 2224, Juazeiro do Norte, nível 350, informação a Vitor, aguarde para a copa. Gente, está Vitor aguardando, 2224. Juliette, gol no 884. Ingressa via Juliette para o 04, gol no 884. Juliette, pontão 4, gol no 884. Cruzando campo prolongamento da Arno 7, mantendo 2.000 com campo aviso. Whisky Kilo Zulu, mantenha 2.000 pés, mantenha proa 240. Ok, Tatuara, bom dia, bom dia, bom dia. Upper Zulu 19 até a posição Bravo, Alpha November Golf Uniforme. Quando modifica o nível para o 220 e segue direto para o destino. Controle 119.8, racionando 5402. Confirmando a decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frotti. Gente, apenas confirmando curva esquerda após a decolagem. Momo Frotti, a transição. Chame pronto na remota 14, passarela 2224. Controle Salvador, boa noite, azul 4070, vai cruzando 225 em descida 150. Azul 4070, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 080. Ok, 080 via mar, o azul 4070. Controle o Papa Romeo Sierra Hotel Charlie estabilizado no ILS da 10. Papa Romeo, Sierra Hotel Charlie, complete aproximação, chame torre 118 decimal 6. 18.6 para o Sierra Hotel Charlie. Controle, autoriza o Whisky Tango Uniforme a manter o 150, estamos cruzando o 140, senhora. Whisky Tango Uniforme autorizado, mantenha nível de voo 150. Ok, como rumo, como nível final, senhora. Pushback acionamento no 1 gol 1613. 01 autorizado, chame para o táxi Gol no meio, 13. Chamaremos. 15, Giovanni da esquerda, o Whisky Tango. Oi, Jota 3858, né? 3858, boa noite, táxi via Alfa, reportante, o táxi foi Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette. Azul 4070, desce para nível de voo 050. 050-4070. Tango Uniforme, chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. 12545, 12685 para o Whisky Tango Uniforme, boa noite. O Whisky Kilo Zulu, retornação para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o 150. A esquerda 150, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu autorizado ILS, XR Pistão na 0, reposto estabilizado. Estabilizado no ILS, XR na 10, Whisky Kilo Zulu. Charlie, solo 05, libere a direita, chame solo no 21, decimal 9. 219, liberando a direita, senhor Charlie. Romeu Golf Victor, desça para nível de voo 060. 060, Romeu Golf Victor. Azul 4070, vou ir na Prod Itap. Ok, Prod Itap, azul 4070. Fernamos Recife. Trip 5216, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 1 ou 2, decimal 6, 12, ajuste no 0 no 4. Bom voo. Juliette 7 Alfa, chamando o torre no ponto de espera. Obrigado, boa noite. Solo, boa noite. O Papa Romeu, Serra Hotel Charlie, liberou na Eco, parada do táxi. Serra Hotel Charlie, boa noite. Táxi de Alfa, reportante para táxi Juliette para ingresso. De Alfa, reportará antes da Juliette para ingresso, Serra Hotel Charlie. Tram 3858, após a passagem do ATR da Trip, ingressa via Juliette para o portão 07. 7 após o Trip, 07 da 3858. Até mais. Papatango, Whisky Kilo Zulu, complete aproximação, chame torre 118 decimal meia. 118 grato, uma boa noite. Salvador, boa noite, Papatango, Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu, informe avistando o campo, vento 200 graus, meia dúzia nós. Eu passarei avistando o campo, 8 quilos de luz. Confirmando, senhorita, já avisou com o campo, 8 quilos de luz. Whisky Kilo Zulu, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 5 nós. Só confirmando, após o pouso, é parte 5. Parte 4 da ADI, propõe cancelamento para pouso visual na 17. Estado 1094, livre restrições, azul 4070. Romeu Golf Vitor, desça para 4 mil pés, ajuste o 904. Espera aí, bom. 4014, Romeu Golf Vitor. Gol no meio no 3. Gente, confirme os dados, gol no meio no 3. 104 a bordo, 3 horas e 45 autonomia, perna com 20. 7 whisky, que luz. Girando base. Da 17 pela esquerda, Whisky Kilo Zulu. Do ATR da Trip. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 62, ajuste 90-14, gol 1-6-3. Táxi via Índia Alfa, seguindo a CR. 18-6 no ponto de espera, gol 1-6-1-3. Vida no meia, linda, cola pista 1-0, vento 200 graus, 8-9. A linha e decola o 352, 16. O Papa Rosa da Hotel, você poderia coordenar nosso plano de saída a Congonha, a Paulo? Gente, só confirmando, é o nível 430? Positivo. Gente, eu já possuo o plano, a informação a Vitor, vai copiar agora ou vai aguardar chegar no pátio? Pode copiar. Gente, só confirmando, o táxi do senhor será Lima, Mike, na Quebec, vai transferir a torre 1-8, decimal 6-12, para o cruzamento, para o Parque Seco, ok? Lima, Mike, Quebec, 1-8-6, antes do cruzamento da pista Serra do Chale. Desce para 2 mil pés, ajuste na 0 no 4 e aposta estabilizado. Direita 060, vai reportar estabilizado, descendo para 2 mil pés, azul 4070. Meu Golf Vitor, confirme indicada. Usado Congonhas, nível 430, Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após a posição Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Quando intercepta Upper Zulu 1-6-12 e segue como rota do plano de voo. Controle 1-9-8, aciona 5404. Sube e mantenha nível de voo 190, saída Puca, transfer Aracaju. 0 Puca, Aracaju, solicita nível 150 para o nível final. 5216. Confirme nível final? 150. Gente, sube e mantenha nível de voo 150, 5216. Acelerador nível 150, 5216. Acionamento Sierra Hotel Sarra. Quantas milhas? Uf, Sierra, desça para o nível de voo 050. Para 050, boa Sierra. Continue Salvador, boa noite, Xanermia 3-0, por informação. O Xanermia 3-0, acena identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 060. 060, via chegada mar. O meu Golf Vitor reduza para 1709, número 2 na aproximação. 1709, o Romeu OPG. Vitor, desça para 3000 pés, ajuste na 014. Diga. 3014, o Romeu Golf Vitor. Do 4070, autorizado ILS, sem pistão na 0, reposta estabilizada. Autorizado ILS, vai reportar estabilizado 4070. No meio autorizado como nível final 150, vou ir na praia de Aracaju. Nível 150 como nível final, pro de Aracaju, 3P5216. No meio no 3, decola o sino 3, chame controle 198, bom voo. Obrigado, boa noite. Olha, boa noite, gol 1613, a sua escuta. Gol 1613, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, saída Gole Transição Fito. Gole Fito, 1613. Peixe Bravo Zulu, contato serviço radar encerrado, 61 milhas Nordeste Salvador, mantenha nível de voo 090, chame Aracaju, frequência 120.30. Meu Golf Vitor, desça para 2000 pés, ajuste na 014. 2000 com 1014, o Golf Vitor. Você vê que você fazia. Voltando 3561, tem 101 a bordo, 4,20 de autonomia, alternando com fins para o táxi. 8.6, azul 4070, boa noite. Romeu Golf Vitor, autorizado ILS, XR, pistão na 0, reposta estabilizada. Reposta no lock do Romeu Golf Vitor. 0286, a torre, uma boa noite na 3561. Oi, Tobias, bom voo aí, valeu. Américo, um abraço, cara. A gente conversa depois. Tira depois, valeu. Abraço. 0 diagonal 1-0, pra tráfego aí, foi Alfa Tempo. Ju, estimado aos 2250. 5836, portal 5, Webjet 5836, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM à retaguarda, autorizado para o expectionamento no 05, chame para o táxi. Após a TAM, está autorizado, chamará 5836. Controle Salvador, boa noite, 3152 da TAM. Tá 3152, a sua identificação via chegada mar e desce para o nível de voo 070. Para o 070, identificou via chegada, 3152. 0 graus, 629. Pouso autorizado na 104, 070. Escuta a gente, informação Victor, autorização Guarulhos, voo 380. Voo no 885, informação Vitor, confere, eu tenho pré-aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação? Copia 360, voo no 885. Sente autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leta, após a posição IDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 199.8, aciona 5147. Voo no 885, autorizado, nível 360 para Guarulhos, a Upper Whisky 50, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, pois Leda voa direto, se deve, controle 798, transponder 5147, voo no 885. Protejamento correto, chame pronto, suspeccionamento, voo no 885. Vai tomar aproximamento, voo no 885. 3152, via chegada mar e desça para 4 mil pés, ajuste na 0 no 4. 4 no 4. Intensidade 1, confirme quem chamou o solo? É o passarelo 2224, remoto no 4 para o posto de estacionamento. Na remota 1 no 4, autorizado, chame para o táxi, passarelo 2224. Salvador, TAM 3561, ponto 0 da 190. TAM 3561, ciente, mantém a posição. TAM 3561. Azul 4070, solo 18, direita no 21, decimal 9. Secundário na direita, 1219, azul 4070. Solo Salvador, azul 4070, livrando na Fox. Azul 4070, boa noite, táxi em alvo, reportante, o táxi é Juliette para ingresso. Ok, segue pela alvo, vai reportar antes da Juliette para ingresso, azul 4070. 90 graus, 79. Autorizado pouso, Romeu Alpivir. Salvador Web 57, 5836. Corrigindo 5836, com autonomia de 3 horas e 40, Fortaleza, 1-4-4 agora. Jet 5836, ciente, táxi via Juliette Alfa, até o ponto espera pista 1 no 0, no ponto espera torre 1 no 8, decimal 62, ajuste no 0 no 4, bom voo. Juliette Alfa, 8-6-2, 6-14.